tigre. Tem o nome científico Panthera tigris. É um mamífero carnívoro da família dos felídeos, que habita o continente asiático. Dentre suas subespécies, há o maior entre todos os felinos selvagens do mundo, classificado como um super predador. O tigre é o terceiro maior carnívoro terrestre. O tigre é um dos animais mais carismáticos do mundo. Sendo o símbolo da conservação da natureza, é um dos animais mais populares. É o animal símbolo de diversos países da Ásia e mascote de diversas empresas em todo o mundo. E hoje é a nossa marca também. Deixa comigo, velho. Deixa comigo, velho. Vamos fazer uma fusão entre um super predador da natureza e as tecnologias mais avançadas em áudio do mundo, transformando-o numa fera cibernética. Deixa o Churinho vir pra produção! Bem-vindos ao Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Vai girando, meu bração, gira, gira, gira, gira, gira. Sacode, maninho! Carlos Nigueira, estamos chegando, paradão! Tigre Sound é pressão e Pedrinho! O nosso amigo Peixe, o Júnior Golim também, o poeta Juninho Play também, todo mundo. E o gay? Vai parceiro Lobo, abraço, viu, Lobo? O Bruninho absoluto tá na área. Bora explodir, bora explodir, Carlani, deu, eu quero ver, um, dois, três. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, na pressão. Eu tô de rock. Gostosa aqui tem! Cadê a mulherada gostosa daqui do Cardão de Deus? Alexandre, será que tem aqui, cara? A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí! Será que tem também aqui, cara? O homem que gosta de mulher, bota a mãozinha pra cima! Bate! Bate! E diz assim! Vai pressão! Vai, toda equipe do Shopitel com a gente, Reg Pop, Karina e o Gustavo também, Suane. No máximo. E vamos, máximo, bora pra cima, vamos lá, vai, vai, vai. O nosso amigo Bruno Absoluto, a comitiva do Gordo com a gente, um abraço pra você, Bruno. Vamos lá. E deixando o batidão, deixando o batidão. E vai jogando a mãozinha pra cima e vai girando. Jogando a mãozinha pra cima e vai girando, vai. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha. Bora, maestrão, não alivia. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E as mega bandidas pressionando tudo. Deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, maestro, botar essa família pra cantar. Botar pra cantar, botar pra cantar. Pra então cantar. Manda, maninha, primeira. Manda uma coisa, eu te peço. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Vocês! Meu poderoso leão! Vai! Oh, oh, oh, oh. Família do Garista também aqui, viu, parecendo com a gente, legal! Oh, oh, oh, oh, oh. Família G5! Um abraço, G5! Bora cantar, bora cantar, bora cantar! Pertinho da gente, garoto! Meus seguidores do Tigre, bora pra cima, Lobo Mau! Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Pensei que só tava alimentando. Quem sabe canta, vai! Na minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Canta! Olha pra ele, olha pra ele. Vai cantar bem alto e bem forte. Eu quero ouvir. Estufa o peito e canta aí, vai! Vocês. Boa noite. Bora cantar, bora cantar, bora cantar, bora. Bora. Me quando não merecer. Fiquei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar. E o quê? Que mais... Perfeitos momentos. Quando juravas amor. Quem sabe canta? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. E quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não é. Virou ilusão. Olha o Jair Pandor, sua gente, alô, Metralhas do Pá, pra vocês aí, bora! Sim, Bruno e Pio, vamos! Tem que dar moral pra quem dá moral pra gente, ó! Seu coração, meu também, não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem. No meio da caminhada, do nada, tu desistiu. Mudei tua palavra quando meu som explodiu. Que lavou eu, não pro... Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabia. Eu tô vivendo ostentação, com o proibidão, paniquete na putaria. Fala galera, os Metralhas do Mar, no Pop Live, tigre. A Mangina Tribulante com a gente, um abraço pra você, conosco aqui. No Pop Live, nosso amigo aí do Esporte Cabalde, um abraço bem grandão pra você, o nosso amigo Bruno também, tá na área. Pop Live, tigre, só de hoje, comprova que eu cheguei pra ficar. Os Metralhas do Par. Olha o hino, olha o hino. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre prega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Diego Espacabaldi tá na área igual a gente aqui também. Se correr o tigre come, se correr o tigre pega, se ficar o tigre come. Tigre come, tigre come, tigre. Os diabos do Tormento também, viu, coração? Bora ensaiar a pressão, a parada do Tigre, bora! Bora ensaiar a parada assim, maninho! Vamos ensaiando meu coração, ensaiando meu coração! Se correr um tiro, pega, se ficar um tiro, come. Se correr um tiro, pega, se ficar. Assim, ó. Joga a mãozinha esquerda pra frente. Assim, ó. Esquerda pra frente. E joga a mãozinha esquerda pra frente. A direita, assim, ó. Assim, ó. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Olha aí. Joga a mãozinha pra cima. Bora. Bate na palma da mão. Na pressão, na pressão, na pressão. Se correr. Gira tudo! Atenção! Registro seu momento na área com a foto G3 aí, gente. Qualidade, preço baixo, é desconto. Bata sua foto. Bora se bater, mãe. Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão. Os gordinhos estão junto de novo. O Pedrinho Mix elegindo pressão, bicho. Eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter turba. Se liga na estrutura, Daniel é quem me manda. Família Carranzeiro, olha a família Xingaceiro com a gente aqui também, bora. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, e só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. E bate na palmina, e bate na palmina. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá-lhe um grito. Quem vai chegar só amanhã, chapado, doidão, dá-lhe um grito aí. Bora na pressão, na pressão. Vira! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa. Aqui a pressão do Gol de Safi! Só agora que eu me percebi. Namorar pra quê, né, bicho? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro. O meu primo Diego por aqui também, mas chegou! O Diego dos Pacabaldi tá na área, maninho! Ele é a primeiríssima dama, também Amanda, pode crer! Olá, amigo Diego! Dos Pacabaldi de Cuiim! Bora sim pra cima, bora! Bora sim pra cima, bora! Tarada, tá tarada, tá tarada, então joga na cara. Nosso amigo Clay! Tá tarada, tá tarada. O Clay do 40 e a preta, pressão tá na área! Vou te levar pra minha mansão, no clima ostentação. Hoje a noite é nossa, vai ter chuva de Xandão. Te quero... Já já deu o show do Tigre! Bola assim pra cima, bola! E pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, vai! Joga a mão pra cima e faz o rua. Lourinho despintado tá na área. Tá aqui, ó! Eu tô daquele jeito, jogo tipo pitbull. Vem devagarinho, pitbull. Vai te morder, vai! Batidão! Batidão! Irineu do Tigre Saúde tá na área. No passinho, caqueado, no gingado. Rebolada, vai quebrando, vai quebrando. Parceiro Gerlan também, a primeiríssima dama Larissa aqui com a gente. E pra brigar um pouquinho, bora. É rock doido. Preto de Cuiim solteiro, né, preto? Esmeralda pra Rodrigo 3D. Lazina da área do Guru Gessão, estamos juntos, viu? Já mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. E vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai! E é infiel, eu quero ver você no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Você vai se aproximar, aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar, yeah, yeah, yeah, yeah. Bala assim pra cima então. Vamos lá, vamos lá. Subindo, subindo. Ferrani deu. Gente, eu gostaria que todo mundo jogasse a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, quem confia em Deus, bota o bracinho pra cima aí pra ficar bonito. Só quem tá solteiro jogando a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bora assim, ó. Eu vou no tigre e vocês vão no saúde. Eu vou no tigre e vocês vão no saúde. Tigre! Tigre! Tigre! Explode! E grita, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bota pressão, pressão! Eu tô de rock hoje, eu tô de rock. Vocês, vocês! Eu tô de rock. Eu quero ouvir pressão. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Vai voar, vai voar, vai voar, vai voar. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão. E na produção, bota no telão o símbolo do Clube do Remo aí. Eu quero ver se alguém aqui. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Assim, ó. Remo. Remo. Vem na produção, joga a torcida do Paysandu. A torcida do Papão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Assim, ó. E é bicolor. E é bicolor. E é bicolor. E é bicolor. Tá na hora de explodir. Agora. Olha pro céu. Vai na pressão. Bora, canela. Vem de jeitinho que a gente gosta, boy. Nosso amigo Clay. Parei todo mundo conosco. E no passinho, vem. Passinho caqueado no gigado, rebolado, vai quebrando. Bota pressão, maninho! Prim, prim, prim, prim, prim, prim, pressão. Prim, prim, prim, prim, prim, prim, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão, pressão, teto tá veste, pressão, maninho! Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí. Quem já tomou mais de duas latinas, dá-lhe um grito. Bora, meu tigre. Segura, Brasil. Quem é corintiano, bota a mãozinha em cima. Quem é do Flamengo, dá-lhe um grito. Bora, na pressão, Mourinho. No máximo. No máximo, no máximo, no máximo, bora, no máximo, bora, no máximo, bora, no máximo, vira, vira, vira, vira, faz o ru, joga a mão pra cima e faz o ru. Vinícius, toda a galera conosco, um abraço, Miguelão. Eu quero ouvir pressão, maninho. Olha o meu tigre, olha o meu tigre, olha o meu tigre. Tá na hora. Eu vou dar a primeira chicotada desse tigre. Vai, segura, segura, segura o batidão, segura o batidão, segura o batidão. Vai, joga a mãozinha pra cima, gira o chicote, gira o chicote, gira o chicote, gira o chicote. Um, dois, três, toma! E o meu tigre, ele tá cansado. Eu vou dar água pra ele agora. Meu vereador, dá água pra esse tigre. Isso, bota a mãozinha pra cima. Gira a coleira, gira a coleira. Vou dar-lhe mais uma chicotada pra ele se estressar. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Se correr o tigre, pega, se ficar o tigre, come. Ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O Tom Brajão também, todo mundo. Vai se pressionando! Já vai ter turba, se liga na estrutura. Ô, Brajão! Ela é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o pai. Ô, da família Pio Gisone com a gente. Meus seguidores. Bora cantar, Brajão, bora! Bora cantar, bora! Quem sabe vai cantar agora! Beto Tamex, Diego, Esporta Balde, todo mundo ali, bicho! Diego! Assim você soubesse, portanto, Bruna Absoluto, tamo junto! E o que, gente? Vai pra ir lá atrás, vai pra ir lá atrás. Pedrinho, nosso amigo Clay, o do 40 e a preta pressão. Bora botar pra cima, Pedrinho! Bora, bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Carmani deu uma encantada em alto, Brasil! Senteiro Açaiag tá na área! O bonde dos 4M, DJ Alexandre Play, do Guru já sabe, um abraço, viu, Alexandre? Gente, só se canta! Do real. Eu quero ouvir, professor, canta. Tira daí. Canta, garra de Deus. Mas veio você pra me ensinar. Canta! O que? O que? Que eu tô? Que eu tô? Tua, tua. Podem! Gente, esse aqui é o nosso paredão Tigre Saúde, lançando ontem e hoje. E o comandante dele vai dar uma chicotada. Bota a mãozinha ainda pra cima. Tira o chicote, tira o chicote, tira o chicote. Two, three, let's go! segura aí. DJ Assalek com a gente. Seja bem-vindo, meu DJ. Bom demais estar junto com você aqui, meu parceiro Pedrinho. Você, Alexandre Pressão, também. Essa galera aí que hoje tá passando essa grande festa. Que os passos de vocês já fez minha parte lá no Croco Ouro. A multidão todinha veio pra cá curtir. Parabenizar, gordo, você e toda a sua galera, meu vereador. Pela essa aparelhagem, isso daí já é uma aparelhagem de pressão, até porque de tigre eu também entendo. É o tigre, salve, olha o gordo aqui, já tá com ele tatuado, e a gente só quer agradecer. Esse é o meu vereador gordo, o vereador da cultura, Janarindê, o vereador do povão. Tem um nome científico. Isso, tá certo. Pedrinho, parabenizar você pelo trabalho, Alexandre também, toda a galera. Galera do Bloco Croco Ouro aí, ó. Quem gostou do Bloco Croco Ouro, bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Galera do Chupa Limão, bate na palma da mão. Galera do Croco Ouro, fora é Tigre Saúde, Tigre Saúde. Gira, gira, um, dois, três, vai! Valeu, gordo! Joga a mãozinha esquerda pra frente, mãozinha de todo mundo assim, ó. A mãozinha esquerda pra frente, a esquerda, e a direita assim, ó. Todo mundo, assim, ó. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come, garoto! Então, bora assim, mestrão! Por favor, essa luz aqui, isso. O responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Deixa no escurinho! Essa luz aqui. Minha produção! Isso, minha produção! Quem gosta de fazer fumaça! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quem tiver um isqueiro na mão, pode acender, acende! Acende aí, aí! Meu parceiro Beto Max, você é Beto, todo mundo! Renan! Fala, Renanzinho! Ai, rapaziada! Só os usuários! Quem sabe canta! Agora! No Rash Grande! Que vem! Bora, Vinícius, vai ligar tudo, você e a primeira dama aí! Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo. Baixa aí, que chegou mais um trio. Tigre Sound, o fera da galera chegando para estremecer todo. DJ Márcio, o moral de chão de alegria. O quê? Vereador Alexandre Gomes com a gente, um abraço bem grandão. Ex-secretário de Cultura conosco, um abraço pra você do vereador gordo do Aurá, tá legal? Não conheci o amor, Clima Absoluto tá na área, bicho. Tamo junto, meu maninho. Olha a primeira dama, Luana Pressão. Um abraço, viu, Luana? Meu primo Diego também, um abraço, viu, garoto? E deixando o batidão, e deixando o batidão. E bora, e bora, e bora. E depois... Borracheiro Chita tá na área. Tá chegando o trio? É os quadrilheiros, é? Não. Tá chegando o Crocoro aí, viu? Quando chegar o trio, a gente vai baixar o som aqui, viu, gente? Norma aí, da prefeitura da... A prefeitura de Nenideua. Chegar o trio, a gente baixa aqui o nosso som de saúde. Ai, cara... Solta de, vai! Eu preciso te ter, vai! Você, mozão, eu não preciso mais beber. Da sua presença, me deu onda. O seu sorriso. E o Nael dos Metralhas, sua gente. O Nael também da Trapa da 40 aqui conosco. Um abraço pra você, Nael. Te ter, garoto. Oi! Oi. Oi.